Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os temas de destaque desta semana do jornal Linhas de Elvas. Mega operação da GNR apreende droga e carros roubados na fronteira do Caia, em Elvas. A situação aconteceu na sexta-feira de 13 de julho. O grupo criminoso usava as instalações de um antigo restaurante, atualmente em obras, para tirar partido da localização privilegiada da fronteira. Dois homens com 26 e 28 anos foram detidos. Os suspeitos, de nacionalidade espanhola, foram presentes ao Tribunal de Elvas. O suspeito mais velho ficou em preventiva. O segundo tem de se apresentar periodicamente na GNR de Elvas. Os dois indivíduos são acusados por suspeita de desmantelamento, viciação de viaturas, tráfico de droga e falsificação de dinheiro. A mega operação desenrolou-se nos dias 12 e 13 de julho, resultante de mandatos de busca decorrentes de investigações iniciadas há 3 meses e que estavam relacionadas com furtos de viaturas em Portugal e Espanha. Além desta operação, a GNR tem estado também em alerta à falta de limpeza dos terrenos, em especial junto às estradas. O rigor na prevenção de incêndios tem levado à própria Guarda Nacional Republicana a atuar a autarquias. O município de Gavião já foi, segundo o vice-presidente António Severino, autuado por 6 vezes. O autarca justifica ao Linhas que a limpeza em algumas estradas municipais já está concluída através da equipa de sapadores. No entanto, estão com dificuldades em encontrar empresas que também façam este serviço e acelerem o processo. O Linhas contactou os restantes municípios do distrito. Grande parte destes concelhos encontra-se com uma ou mesmo duas equipas de sapadores a realizar a limpeza. Alguns municípios, como Sozel, Porto Alegre, Marvão ou Castelo de Vide, contrataram privados, através de concursos públicos do Governo, para realizar aberturas de faixas de combustíveis. Em Elvas, o Linhas deu de caras com o presidente da Junta de São Brás e São Lourenço a realizar a desmatação das estradas. Joaquim Feijão assumiu que o pessoal é pouco e por vezes é necessário o autarca dar uma ajuda. O presidente da Junta indicou que este ano as chuvas obrigam a uma maior atenção com a realização de desmatação no mesmo sítio por 3 ou 4 vezes. Recordo que as coimas por falta de limpeza variam entre 3 mil euros e 120 mil euros nas pessoas coletivas, como o caso das autarquias. E já que estamos a tratar de poder local, Luís Mourinha, presidente da Câmara Municipal de Estremoz, está acusado de 5 crimes de peculato por uso do carro oficial da autarquia para ver jogos do Benfica no Estádio da Luz. O presidente afirma estar a ser alvo de bullying por parte do Ministério Público. Luís Mourinha admite ter ido ver os referidos jogos a convite da Caixa Geral de Depósitos, mas defende-se ao acrescentar que o convite foi feito ao próprio como presidente da Câmara e que, como presidente, utilizou a viatura do município. O alegado crime decorreu em factos praticados entre 2013 e 2014. Quem deveria ter escolhido ir de carro seriam os passageiros de um autocarro que fez a ligação entre Elvas e Lisboa. Durante a viagem, um dos passageiros foi encontrado a masturbar-se a meio da viagem. O alegado prevaricador, um homem com cerca de 40 anos, teria estado no início da viagem a aliciar e assediar uma outra passageira de sexo feminino. Quando foi pedido que mudasse de lugar, sentou-se num banco em frente. Mais tarde, um menor encontrou este prevaricador de calças e roupa interior embaixo enquanto se masturbava. O autocarro parou de imediato na estação de serviço mais próxima. A GNR foi chamada ao local, que tomou conta da ocorrência. Em Elvas, o lar Júlio Alcântara Botelho, localizado no centro histórico, está a aguardar luz verde para a realização de obras de modernização nas instalações. Entretanto, à redação do Linhas, uma denúncia foi feita de que o lar estaria a cobrar acima do dobro para saldar um processo em tribunal de 14 mil euros. Confrontado com estas acusações, José Pereira, presidente da instituição, refere que a situação do lar está boa e que o que está em causa é uma dívida de um utente que tem para com o lar. De acordo com José Pereira, tiraram da conta deste utente cerca de 400 euros e ficou sem dinheiro para poder pagar o lar. Do ponto de vista financeiro, José Pereira confessa que a balança se mantém equilibrada devido a um grande património que o lar possui. A recuperação de 60 de um total de centenas de casas é esse o fator decisivo para as contas da instituição. O presidente da direção do lar, Júlio Alcântara Botelho, afirma que a instituição aguarda a aprovação de um projeto que prevê um investimento de quase 1 milhão de euros para requalificar o espaço. E de um lar de terceira idade passamos para casas de luxos. Em Elvas, estes imóveis dão nas vistas pelo prestígio e milhões de algumas moradias que estão à venda no concelho. A Quinta da Espanhola, perto do antigo Chimarrão, a poucos quilómetros do Parque da Piedade, é um destes casos e aquele que se apresenta como um investimento de maior monta. do concelho. São mais de 3.300 metros quadrados na área bruta e cerca de 90 mil metros quadrados de terreno, que podem ser adquiridos por 12,6 milhões de euros. Por valores similares, está no mercado uma quinta centenária localizada na freguesia de São Brás e São Lourenço. O imóvel possui várias edificações, em particular a Casa Senhorial, datada de 1827. Totalmente reabilitada, insere-se numa área constituída com cerca de 450 metros quadrados, de onde fazem parte uma capela, cozinha e sala de grandes dimensões, outras duas salas e escritórios e quatro quartos suítes. Conta ainda com uma vinha de 1,2 hectares plantada em 2007. Acima de 1 milhão de euros é possível encontrar uma outra casa de prestígio avaliada em 1 milhão e 250 mil euros. A moradia inclui-se numa quinta com 27,500 metros quadrados e o comprador pode usufruir de um armazém com 2,250 metros quadrados. O mercado imobiliário no concelho de Elvas revela a existência de outras mansões que estão disponíveis para aquisição com valores na ordem dos 500 mil euros e os 650 mil euros. O preço das casas em Portugal subiu 12,12% de acordo com o índice de preços de habitação da Eurostat, contra a média de 4,5% na zona euro e 4,7% na União Europeia. O turismo tem sido um fator essencial nesta subida. E dentro desta indústria, António Ceia da Silva foi reeleito presidente da entidade de turismo do Alentejo e Ribatejo. Ceia da Silva foi reconduzido no cargo por uma unanimidade que contou com uma participação superior a 50%. A tomada de posse dos novos órgãos sociais teve lugar na quinta-feira, 19 de julho. No desporto, o elvense Ricardo Guerreiro vai receber um voto de louvor por parte da Câmara Municipal de Elvas. O atleta integra a equipa campeã nacional de paraquedismo de precisão e aterragem. O governo quer atrair funcionários públicos para o interior do país, oferecendo mais regalias. Estas medidas fazem parte do programa de valorização do interior. Além destas ofertas, o interior também oferece muita animação. Em Vars, as festas do verão meteram a localidade a mexer. Entre os dias 13 e 16 de julho, a iniciativa decorreu no pátio da antiga escola primária e contou com atividades musicais, esportivas e culturais, com o ponto alto a ser a procissão de compartida e regresso na Capela das Baritas. Na Terrugem voltou-se a lembrar os anos 90, o pavilhão multiusos recebeu a atuação da banda Johnny Hat e o DJ Zezé, que animaram a noite com música da época. Quem participou apareceu fardado com roupas e acessórios usados naquela década. A fotogaleria pode ser vista na edição em papel. Estes são os temas da informação da edição desta semana do jornal Linhas de Elvas. Diário do Sul, magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Estes são os destaques semanais do Grupo Diário do Sul. António Ceia da Silva, atual presidente da Entidade Regional do Turismo do Alentejo, foi reeleito por unanimidade para um segundo mandato à frente deste organismo. Apenas uma lista se apresentou para as eleições e a tomada de posse decorreu em Ferreira do Alentejo. Até 2021 vão nascer no Alentejo 17 novas centrais solares fotovoltaicas, com licença para produzir um total de 460 megawatts. O Governo já aprovou os projetos e 10 dos investimentos estão previstos para o Baixo Alentejo, 4 para Porto Alegre e 3 para o distrito de Évora. 25 dias úteis de férias e tolerância de ponto no dia de aniversário e de carnaval são alguns dos direitos previstos no acordo coletivo da entidade empregadora pública, assinado em conjunto pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central e pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional. São Bento de Castriz voltou a ser palco no passado domingo, dia 15, de um concerto de música clássica que se integrou na 26ª edição do Sister Music, um festival de música em Alcobaça. Esta iniciativa resultou de uma parceria entre a Direção Regional de Saúde do Alentejo, a Câmara Municipal de Évora e ainda a Banda de Alcobaça. Há 8 municípios alentejanos entre os 10 concelhos portugueses que menos verbas vão receber do Governo, destinadas à gestão de escolas, centros de saúde e castelos, enquanto Lisboa lidera a lista dos que mais verbas recebem do Fundo de Financiamento da Descentralização, com um total de 38,1 milhões de euros. Cuba surge na cauda da tabela, com 213 mil euros. Segue-se Alvito, com a penúltima posição da distribuição de verbas, e ainda Barrancos, Arronches, Crato, Alter do Chão, Castelo de Vide e Fronteira, os outros municípios que fecham a lista dos 10 menos contemplados. O decreto lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que defendia um corte de 5% das vagas nas universidades das duas maiores cidades do país, Lisboa e Porto, trouxe vantagens à Universidade de Évora. Esta instituição apresentou um crescimento de 8% face ao ano letivo anterior. Em números, significa que este ano existem mais 87 vagas. O número total de vagas disponíveis para este ano letivo nesta universidade passa a ser então de 1.175, com principal destaque para as vagas das licenciaturas de Engenharia Mecatrónica, Engenharia Informática, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Turismo, Matemática Aplicada à Economia e à Gestão, Sociologia, Psicologia e Enfermagem. E estes foram os destaques semanais do Grupo Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, publicadas nos jornais Linhas de Elvas e Diário do Sul. Magazine Semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição, Linhas de Elvas e Diário do Sul.